Hey. Agora vai, hein? Se liga só. Desempregado, acordo cedo, minha mãe invadindo meu quarto. Você precisa trabalhar porque assim não dá. Relaxa, mãe, fica tranquila que esse som vai rolar. Não aguento mais, tenho que fazer acontecer. Pego mochila de bike mesmo, eu tô no rolê. Ligo Dan, ligo Rafa, onde vocês estão? Chega aí no estúdio, tá rolando tudo bom. Partiu já, 15 minutos, tô lá. 4-1-B a cigar, não deixa a rima parar. Eu posso tá quebrado, bolso furado, mas eu sei que o jogo ainda pode virar pro meu lado. Era din que me faltava, din é o que me falta. Era din que me faltava, din é o que me falta. Era din que me faltava, din é o que me falta. Era din que me faltava, din é o que me falta. Era din que me faltava, din é o que me falta. Era din que me faltava, din é o que me falta. Era din que me faltava, din é o que me falta. Era din que me faltava, din é o que me falta. Cheguei no estúdio já com ideia bolada. O beat o Dan já tinha feito perfeito. Facilitou a parada, que é foda pra você tocar numa balada. Mandei meu som pros cara que organiza, não deu em nada. Entendi, guerreiro, cê quer dinheiro. Playboyzada, baixa a calça, cê já cai de joelho. Mas foda-se, eu tenho fé, meu som vai virar um dia. Minha fé aumenta se a carteira tiver vazia. Já fui quente assim, mas pra eles hoje eu tô perdido. Não tô perdido, sei muito bem do que eu preciso. Tudo que eu queria é só um pouco do Jim. Pra tocar na rádio é bem mais fácil assim. Mas tudo bem, eu sigo do meu jeito. Eu tô no corre ainda, bro, tudo tem seu tempo. Sigo minha rota, dinheiro é foda. Vicia mais que droga, eu tô no corre sim. Enquanto uns nem corre, tem de sobra. Era Jim que me faltava, Jim é o que me falta. Era Jim que me faltava, Jim é o que me falta. Era Jim que me faltava, Jim é o que me falta. Era Jim que me faltava, Jim é o que me falta. Era Jim que me faltava, Jim é o que me faltava. Era Jim que me faltava, Jim.